Está difícil te entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. Fui um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não. Só quem sabe canta bem alto pra sair no CD ao vivo, vai. De tentar te mudar. Vou tirar o pé. Prefiro ficar sozinho e cuidar. Pode ser mais alto! Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. DJ Anderson. Oi. É agora! Ah, é agora, né? Avisa lá que aqui o bagulho tá doido! O bonde do gordinho tá formado. O bonde dos metralhas tá chegando. O bonde dos metralhas quer espaço. Da garrafa de uísque, garrafa de chandon. Anderson considerado que comanda. Ela vai pro baile fonte. A mãe pensa que é santinha. Vai pro baile toda boa. Volta pro baile louquinha. Ela sai da sua casa, vai pra casa da amiguinha. É com o bonde. E depois do rock, como é que é? Hoje eu quero as novinhas bem loucas. Bora, Benço, bora. Ando na cara no final da festa. Eu Boni. Te levo pra casa com as cobras do pet. Alex Amorim. Olha a metralha, gosto quando pede metralha. Hoje eu quero as novinhas bem loucas. Jogando na cara no final da festa. Eu te levo pra casa. Gosto quando pede metralha, metralha. Gosto quando pede metralha, metralha. É, DJ Melly. DJ Melly na produção. MC Dourado na voz. É e a galera vai jogando bracinho pra cima. E dura, e dura, e dura, e dura. Um, dois, três, vai. Activate. Família Explosão, Tadeu, Schmidt, Augusto, Everton, Jairo. Olá, Fer, um abraço pra você, do Anderson. Aqui do ladinho, os atrevidos da vila. Olá, Diego. Se liga aí, ó. Com os capetinha, eu vou te me mexer. Essa é a galera que a gente manda ver. Tchá, dali, DJ Anderson. Parceiro Davi, olha a família Coyote aí, Bruno da Sky. Se liga aí, ó. Quer vir dançar, quer vir dançar. Quer vir dançar, quer vir dançar. Quer vir de barco, muito de popopô. Não interessa, eu vou ter bicicleta. Essa equipe é xoxotinha pesada. Xoxoteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. Xoxoteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o filho da gente. Que no ele pra começar. Bora ser mancada! Aqui na favela, pra sentar. Família Robaceno, Jefferson, Joel, Souza, Bruno, Matheus, Lala, Santos. Alô, Isabelle, alô, Jiboia, pra cima! O gordinho no desolho. A minha Fabiana, a Leliane e a Daílson Martins. Tá aqui no Guerreiro. E a fortuna de Abai Detuba aqui do ladinho, Mamute, no 7. Reportão, vai. Daniel Magalhães, Camila Souza. Olha o Sidney por ali, só lá. Vai, a cada saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não dá minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. E agora só quem nunca pulou a cerca na sua vida, joga o bracinho pra cima. Só quem é sincero, jogando o bracinho pra cima. Jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando, jogando. Elas ficam loucas quando a águia dá a picada. Puxava detonando. E as novinhas do ninho do águia. Olha o bracinho pra cima! Toma picada, toma picada. Bora, Debal, bora. Toma, toma, toma. DJ Anderson. Toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Olha a tradição do bairro novo, detonando aqui no Tuxá. Obrigado pelo carinho. Pode vir com uma bazuca. É o bagulho doido, meu irmão. Pop... Essa é a galera do cabelo de miojo, né, meu irmão? Agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma picada, toma picada. Oh, pera do Rio. Meu parceiro Renanzinho na Ilha Trambioca, pra quem sou na mão. DJ Tarcísio, o fera dos Rio. Bora, chega atrevido. Como é que... Alô, Sueli, partilhão. Sou um cara malucão, minha história é curtição. Fim de semana é tradição, vou pra net pra curtir um som. Talvez não seja o melhor pra ti, mas... Sueli, parceiro Smith, por aqui do ladinho, Tadeu, tô na comitiva aí, o Everton. Coração. Família Explosão, obrigado pelo carinho. Amigo Jonas do Palio, por aqui, sua primeira dama. Aí, Lena! Tá me enganando, Alohane, Gustavo, Alô, Chile. O nome hoje eu vou dizer, tudo que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer, só que meus planos é com você. Bruno Guerreiro, alô Bruno Guerreiro. Essa canção. Fabrício Mídia, por ali também, o JP. Coração. Tá sem mancada aí, Matheus. Vindo Costa, gente. Deixa eu ver. Me dizer que ela já eu sei. Mais meus olhos, é porque descobri o amor. Um sentimento que eu nunca vi igual. Inestimável como eu sempre quis. Se um cisto surgir teus lábios, eu te juro te fazer feliz. Olha o mídia, tá na área, meu irmão! Uhul! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Uhul! Outra chance não vou te dar. Bora, meu parceiro Berê, aqui do ladinho, um abraço ali do cafezal, para ali de boa. Rato Branco, siga aí. Bora, Patinho. Também o Wellington aí da nossa banca do Real, também por ali. Clebs das sociais, o Wallace da Tonice, por ali de boa. Já me ganhando um beijo do Gordinho pra você, Nayan. Eita, cabelo de miojo, meu irmão. Atenção, galera da Fusão Junina aí de Tupanema. Ah, o busão tá esperando aí na frente já, viu, gente? Não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer a dor que você deixou. DJ André, DJ André. Daqui a pouco a gente sai o busão também da Sem Mancada, meu irmão. O guerreiro está de volta. O guerreiro da galera. Estilos, a marca do sucesso. E aí, Barcarina, se liga. Meu amigo Diego, Meia Brisa, Alenizinho, seu filho Kaique. Amor. Hoje, Meia Brisa, Júlio, um abraço do Eco. Obrigado pela sua presença, viu, maninho? Meu amigo Benivaldo, valeu de coração, Benivaldo! Vamos, Simão! Super dinâmico, vou te namorar, te fazer bem. Fala, minha amiga Jorlene, ali nas polêmicas, por aqui, Solavão. Eu te amo tanto. Por aqui da minha família, faz a festa, o Marcelinho, panelada, Dudu Quadrado, Danilo, Afonso, o Bocão, Diogo, galera da Vila, toda manhã. E aí, Alonso da Cemento. Eu vou te amar, desvendar os teus mistérios e sonhar. Tu mega preferido, porque te amo tanto assim. Bora detonando, detonando, detonando, detonando. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Dali DJ Anderson! Agora! A Tinica tá na área. Feliz da vida, o Paissandu é campeão paraense, meu irmão. Olha a fera do eletro tá ali, Juliana, Juliana. A galera quadrilha aí, tradição aí. Tradição no bairro novo. Obrigado pelo carinho. Bora, cabelo de mim hoje. Cabelo de miojo com a sua primeiríssima aqui do ladinho. O parceiro Eliseu dos Intocáveis, Jamai Detuba, o Igor Pantoja, Bralinho Salamão. DJ Anderson. Olha a marquesa. Minha amiga Val Rebelde, um beijo pra você, Val. Você é a Pri Paixão aqui do ladinho. Sempre, sempre nós, viu, Val? Nosso amor não morre. Volta mais forte, salvando o coração. Cuidado aí. E sofre. Nessa, meu irmão! Bora, Gê, na sua de 14, bora, Gê! Então tudo bem, você... O Leozinho de ver, hein, Leozinho? Pensar mais... Olha, quinta-feira tem Anderson no Regis Bar, lá no Laranjal. Assim, sexta-feira vai ser em Abaitetuba, lá no Terraço, a Social das Fantásticas. Final. Sábado vai ser na Magnus da Beira. Gravação do DVD das equipes Vanguard Boy, Anderson, Mauri e Olivaldo Lopes. Domingo é domingo, a parada sabe aonde? Domingo a parada vai ser em Abaitetuba, Dia das Mães, lá no São Sebastião, na festividade, viu? Essa é a agenda do Gordinho. Eu sinto que a ida te faço feliz. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu parceiro Rodriguinho do aparelho aqui na frente, bora Rodriguinho! Dali Juninho do Celta. E a galera do Jota Selva ali, Solamã. Me faz acreditar porque... Comigo, Arley. Velha guarda dos incríveis. Super abraço pra você do Gordinho, viu, Arley? A luz da lua, claro que eu vou sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem meu animal tocar. Bata aqui de velha guarda. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Se liga aí, ó. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Anderson. O cara puxar a Madame Bru Salão e dançar bem agarradinho agora. Essa é a hora, meu irmão. Não nos conhecemos mais. Não vejo mais em você a pessoa que eu amei demais. O que tá... A esposa do Alessandro. Eu errar. Deseja muitos anos de vida e ela fala que ela ama ele, tá bom? Alessandro, feliz aniversário de sua esposa. Passado. E agora? A gente falava de amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos tão perto e distante. Passando Romildo aqui do ladinho, Pepele. Nossa voz já se... Um abraço aí, o Estalino da Sola Mania. Vem agora, Estalino, viu, moleque? Deus não tem mais calor. É o prefeito de Buena. Dois estranhos perdidos. Como... Betinho Moreira, quadrilha, tradição no bairro novo. O Chino Guerreiro, obrigado, Betinho. Só metade chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade, como dois viramos um. Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Tá passando o Steve por ali, Salamânia. É MC Gerson, meu amigo Tom. Toninho. É Matheus. E a união dos amigos. É, já tá ficando chato. Volta a gravar, volta a gravar. A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. E enquanto cê tá... Família Rex, Matheus, Massa, o Marçal, Wixon, minha, Itália, Nayara, Igor, Gleidson Neto, Rafael Neto, deixa... Aisha, Mateuzinho, Frota, Ailson, Gabriel. Eu não ia... É como, moleque, essa é a família Rex. Se se arrepender, se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente... Um abraço, amigo Folha, Didinho Tato, da Betânia, tá na área. Tá, Didinho? Quando eu tiver jogado a chave fora, deixa, deixa mesmo de... E aí, Alonso? Vai deixando... Alô? Outra hora. Galera da C-Eventos. Quando se... Festival do Açaí, tá tudo certo, viu? Quando olhar pra trás já foi embora. E aí, Castor? Isso aqui é pro homem de família. Agora mentira, acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vez. DJ Anderson considerado. Você aparecer no nada da minha caixa. E a família explosão na Vila São Francisco, aqui do ladinho, Solamão. Do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. Se visse hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu? Se visse hoje, não acreditaria. Meu amigo Sandro, da União dos Amigos, Brani Brasandro! Olha só a sorveteria. só eu e ela. Fazendo Pikachu, o Branil Salamani, o Debal, o Jailson, o Gaston, o bonde dos metralha, o Rony. Olha o berço, Salamani. Começo. 007. E aí, Wellington? Meu amigo lindo, cabeção, Branil. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer. Essa é do cabelo de miojo. Agora ele é um homem de família, né, cabelo de miojo? Agora até tirei meu som. Cabeça do Atlético Mineiro aí, o galo doido. Campeão mineiro, mano. Me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. Se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro Romeu DJ Anderson Tuxaua. Um copo de cerveja, um whisky, um cigarro. Um abraço grande do Lava Jato! Lava Jato, carro, limpeza, automotiva! O Gavião da 15, também por aqui, o Solamão na área! Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo. Bora, Netinho Costa! Meu amigo Leandro Kardec aqui do ladinho, o Solamão na área! Obrigado pelo esse cara que invadiu a Baita Tuba hoje pra curtir o gordinho, viu? Mais uma vez! Olha o Bruno da Tolice! Corre com você! Vem, Brininho! Olha o eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou... Amigo Bigodinho, Júnior, na Super Cafezal, tá na área. Bora, Bigodinho! Romeu. Um abraço pro meu parceiro Heron lá, viu, cara? Chona. Alô, DJ Anderson considerado. Banda capa. Bora, meu parceiro Tom. Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem... Olha o parceiro Sandro lá no Parada Fest. Alô, Sandro! Ajeita o vale aí, patrão, já é. Agora não chora, eu só te peço muita calma. Ora, você precisa mesmo... Amigo, desce uma gelada! Ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Se eu errei. Essa é a hora do cara puxar a menina pro salão, meu irmão. Exatamente tudo aquilo que... Chama ela pro salão, chama! Uhul! Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Alô, pedacinho! E quantas vezes? Só um pedacinho, meu gordinho, já é! E você só me negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Romeu, a voz que apaixona. Atenção, Mamute, comparecer lá no House Mix. Alô, Mamute! Agora veja, diz que tá mudada. O Márcio, né? Um copo, não quer mais saber de álcool. Finge que parou, que nunca mais beberia. Eu juro pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. WhatsApp tá chamando, barras, festas e baladas. Pra curar a desilusão. E por uma boa causa. Um abraço a Ingrid, aqui do ladinho. Eduardo. Agora é morena agora, né? Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma uma. Foi no rádio modão, ou no bar da esquina dessa rua. Duvido você não toma uma. Quando a saudade maltratava, lembra da boca. apaixona. DJ Anderson, considerado o gordinho no 18. Beleza. Queria fazer aqui uma pequena homenagem a um cara que se foi há 2 dias atrás aí. Pra quem conheceu o Tenente aí, pode levantar a mão. Quem conheceu o Tenente? Pra quem não sabe, o Tenente foi o cara que botou o DJ Anderson aqui no Tuxaua. Infelizmente, ele se foi numa fatalidade, né? É como anda as coisas. Mas a gente com certeza fica muito triste em saber essa situação. Então, eu queria fazer... Tenente que trouxe o DJ Anderson pro Tuxaua. E segunda-feira, lá na rampa, ele tava comigo lá. Ele falava, Anderson, aquela música é minha, aquela música. Eu vou tocar essa música agora, essa aqui é pro Tenente. Uma pequena homenagem que eu tenho pra ele. Mas primeiro, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas pro Tenente aí, gente. Pra quem conhece o Tenente, sabe que o cara é gente boa pra caramba, meu irmão. Ajudava muita gente. E sabe que eu não tô puxando o saco de ninguém. Eu tô falando da realidade, porque hoje em dia o que vale é a nossa humildade. A gente sabe que o Tenente é um cara gente boa pra caramba e que ele tá lá do lado do Papai do Céu. Todo mundo com o bracinho pra cima aí, gente. Todo mundo com o bracinho pra cima. Obrigado, meu Deus, por tudo, por abençoar todos nós. E que Deus tenha o nosso amigo Tenente com muito carinho, de coração, de toda a família barcarenense. Gente, essa música aqui o Tenente gostava muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa música, ela é muito linda, olha. Escuta a letra dessa música, meu irmão! Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Bora, Gastão! Com meus olhos não consigo enxergar. Tuxaua! Mas eu sigo caminhando suas pegadas pelo chão. Meu amigo Robertinho Batista, segura a árvore aí, maninho! Luciano Queiroz! Se eu tivesse sete vidas, meu amor, te daria todas elas, se preciso for. Se preciso for. O Kiko por ali do ladinho, o Leozinho da GP. Parceiro Jonas do Palio, sua primeiríssima Alana Lohane. Um abraço do Anderson, meu irmão. Se liga só. Sete versos, sete notas, um poema e uma canção. Sete passos, sete voltas, andando sem direção. Procuro por sete vidas, entre o medo e a razão. Uma sequência pra tocar no coração de Barcarena, meu irmão. Uhul! O guerreiro está de volta. Aguardem, o novo Tuxaua tá chegando, viu? Tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Garotinhos do rock, também o Tom, Giovanni, Robert, a Ká Ferreira, o Brandinho, na mãe. Intocáveis de Abaité, meu irmão. Bora, Fortuna, se liga assim! Júnior Costa, pra cima, Júnior! Você não quer lembrar. Marcar suas roupas e o que quiser. Porque não vai doer. Boa, voltar por cima, sou melhor. Olha, DJ, DJ Canela tá na área, meu irmão. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego, mas acho. Tô passando o Renanzinho da Ilha Tembioca aqui do ladinho, o Salamanha. Vamos junto, viu, maninho? Festival do Açaí tem tu chama na ilha, meu irmão. Está mil maravilhas. Vai morar daqui. Aí na barraca aí da quadrilha Rosa de Prata. Tudo na promoção, vatapá, pudim, churrasco na chapa, arroz com galinha e frango no tucupi. Ai, ai, ai. Dou a volta por cima, sou melhor que você. O gordinho tá a fim de marinar, meu irmão. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Com a largura que o gordinho tá de regime. Transformaram nossa imagem do céu, do céu. Bora, meu amigo Sérgio! Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar. Seu amigo Bola, seu amigo Leozinho, pela Tolise, por ali de boa. Nosso amor é lindo. Dia da Suíte 14, Gê. Nosso amor é lindo. Tá chegando a social da Suíte 14, meu irmão. E ele já confirmado. DJ Anderson. Mas o mundo nos chama loucos. Rato branco, segura bem isso aí. É pacotinha. Chama loucos, porque contamos estrelas. Eu, Eric, eu tô feio agora, maninho. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Diego, Diego, Diego, bora, bora, bora. A música é sucesso em todo o estado do Pará, meu irmão. Uhul! Deixei você ir, acabei com minha vida. Mas quero que você saiba que eu te amo. Meu amigo Arley Maia, aqui da Simancada, aqui do ladinho. Sei que aqui eu. Bora, Arley! O que? Só posso dizer. Da Simancada, né? Sua vida. Tá chegando aniversário da Simancada, fala baixo. Mauro, eles são enjoados, eles já querem com o novo tuchau, amor. E olha. Feliz você merece. Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar disso. DJ Anderson. Sou atrevida e desatrevida. As vilas dos cabanas, a fundo do xalá. DJ Anderson e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao fundo do xalá. Meu amigo mesmo, Brasil, o Rony, o Debal. Mauri. Aqui dos metralhas. Dessa canção. Ô, índio. De você. Alex e Mauri aí, Castor. Jailson. Atrevidos e atrevidas da vila. Tuxaua! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez sofrer. Bora ver. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. Homem colombiano, Brasil, Bruninho, Breninho. Bora super cafezão, bora aqui de novo, bora Julica. Eu saí de você, não vou lembrar, você é a página virada. E aí, Gold? Ficha, ficha 28. Você no Gold, por aqui do ladinho, negão, as capetinas detonando, meu irmão. Bora, Patinho. O que me fez sofrer. Bora, Camila Souza, vem Camila, bora. O que me fez chorar, agora vai pegar. O que me fez sofrer. O que me fez chorar. Forte aí! Só quem tá feliz vai jogando pra cima, pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga. Bora pra cima, agora. Super cafezão, Julinha pra mim de boa. Olha como é pra abraçar, não merece, liga. Colombiano, bagulho doido, ontem é mais é, colombiano. Bora, bigodinho. Olha, bora guardar aí um rock lá no Araquissaua, meu irmão. Quem acredita no papai do céu, joga o bracinho pra cima aí. Joga o bracinho pra cima, batido na palma da mão, na palma da mão. Um, dois, três, agora! Eu tô brigando com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Fui, partiu, puto chau aqui me espera. Alô, Melri, DJ Lohan que tá Só quem é sincero jogando bracinho. Endolha, endolha, endolha. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Só quem gosta de bagulho doido joga o bracinho pra cima aí. Bagulho doido. Joga pra cima, bagulho, pra cima. Endolha, pra cima, endolha, pra cima. Agora, bagulho, bora, bora, bora, bagulho, bora, bora. Bagulho doido, bagulho doido. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Faz a boquinha do animal. Passando do Bereles, a Lairara. Boquinha do animal. O carnudo, a gatada, pelo Lava Jato, União aqui do Boa. Dada, dentada, e a novinha passa mal. Bora, Macarena! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? O batidão, bota, bota o batidão, e vai no batidão. Será que tem mulher solteira hoje no Centro Cultural, tem? Eu não ouvi direito, eu não ouvi direito. Cadê o grito das solteiras? Agora eu vou fazer só uma pergunta, eu quero ver com toda a sinceridade. Cadê o grito das mulheres que nunca traíram na vida aí? Bora, cabelo de hoje, bora. Bora, cabelo de miojo. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. Caralho, acende a luz. Baldinho da Tina, frutos. Baldinho, São Francisco aqui do ladinho de Toledo. Bora, Luciano, bora, vai. Explode, explode. Explode, explode. Explode, explode. Explode, explode. Família, explosão. Os moleque vão chegando. Hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda. A família, explosão. Os moleque vão chegando. Hoje vão ficar doidão. Daniel é quem comanda. E a Braguinha, os penetras de Abaitetuba chegaram agora. Bora, meus penetras, um abraço pra você, viu? Centopé de Brasil, Vitão, tô na rede de voo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Áudio, som digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco. Alô, Melri! Ô parceiro Júlio Pancadão, Daniel Adriano! Aqui no Tuxão, sendo gudurado! Me diz o que é isso que o DJ tá mixando! Me diz o que é isso que o DJ tá Eliseu de Apaitetuba, Igor Pantoja. Olha os intocáveis aí. Eu sou da tribo, sou paraense. Bora puxar o ar, deixa com a gente. Na pressão do gordinho. Índio taxista. Olha o índio, olha o índio. É o guerreiro puxar o ar na pressão do gordinho. Olha o índio, olha o índio. É o guerreiro puxar o ar na pressão do gordinho. Ei, taxista. Esse amor nunca vai acabar. Os intocáveis e a Baitetuba. E o guerreiro. Esse amor nunca vai. Bola do Diego Thiaguinho pra cima do Diego. A galera do Inete Sombra ali da Tonã. Tuxaua. O DJ Anderson, considerado DJ Mauri. Vamos no caqueado. O DJ Anderson, considerado DJ Mauri. Vamos no caqueado. Olha o índio. Ei, toque sim. Ei, toque sim. Tuxaua na pressão do gordinho. Olha o índio. Ei, olha o índio. É o guerreiro puxava na pressão do gordinho. Esse amor nunca vai. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bomba na pressão do chauá. Bota na pressão, puxa-la. Bota na pressão, puxa-la. Bota na pressão. E a galera joga o bracinho pra cima. E eu vou no rei, vocês vão no ro. E eu vou no rei, vocês vão no ro. Assim, ei! Ei! Bora puxa-la! Segunda a segunda no trabalho. Minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã e vou dormir sempre. Bora, JP, segura assim, mancada. Isso é uma palhaçada. Matheus Moraes, Bruno Guerreiro. Anda tão sem graça. Arley Maia aqui do ladinho também. Sou moral. Fabrício Mídia, tá na mídia. E tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Pra escutar lá, pra escutar lá, vai. Mais alto, vai. Tô precisando de férias. Férias. Bate. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. DJ Betinho e Isabelle. Olha o bracinho pra cima. Mas tá passando e quero que eu vou me pegar. Pois aqui nós dá risada e bota pra acelerar. Bora, Fortuna! Bora, Rodriguinho do aparelho, segura aí! Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido, porque eu vicio rápido, combinação perfeita é sexo. Põe a novinha, viciou, tá tudo curtindo a onda. Bagulho alto é nós dois mais condicionado. Tô passando o Rodrigo Nascimento, Giovanni Branim, só lembrou. Vai baixo, vai baixo. É Cal Ferreira, aniversariando hoje. Obrigado pelo carinho, Cal. Felicidade pra você. Cima. Tudo de bom. Baixo, vai baixo, vai baixo, vai baixo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, vai, vai, no passinho, no passinho, no passinho do gordinho, no passinho do gordinho, no passinho. E vai, no passinho, vai, vai, vai, vai, vai. Solteira hoje aqui tem. E as mulheres solteiras descem até embaixo. E vai até embaixo. E vai até embaixo. Embaixo, embaixo. E vai até embaixo. É bora, é bora, é bora. É bora, bora, bora, bora, bora. É bora, é bora, é bora, bora, bora. É bora, é bora. E vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. 1, 2, 3, bora, bora, bora. Ela veio quer te E hoje eu tô fervendo, e ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. É muita pressão esse guerreiro! Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Tá uma sentada daquela nervosa. Olha o que ela faz no baile funk, faz amiga, essa novinha é terrorista. Puxa! Ela faz no baile funk, faz amiga, é muito... Bora, milhão, milhão, os amigos! DJ Lohan que tá tocando. Bora, pô! Oi, índio! Cadê minha torcida do Clube do Remo? Joga o bracinho pra cima aí! Só a torcida do Leão aí, joga o bracinho pra cima! E a torcida do Paysandu! Só a torcida do Corinthians, é a torcida do Timão aí, meu irmão. E a torcida do Flamengo! Vai doidar centro cultural! Dali de Janeiro, agora! Billy Brasil. O caqueado, e fumo baseado, e fumo baseado, e fumo baseado, e fumo baseado, e fumo baseado, e faz o caqueado, e fumo baseado. I wanna love you and treat you right, and treat you right. Bora dar um giro só nos velha guarda, só nos velha guarda. Só no setor, só no setor, só no setor. Super Cafezal e equipes despintadas. Super Cafezal e equipes despintadas. Super Cafezal e equipes despintadas. Super Cafezal e equipes despintadas. É a galera do pão rachado! Só quem lembra dessa aqui, ó. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Solano da mão, 5% meu. Valendo! Juninho Tato, Thiaguinho Tato, Bralinha Fusão tá na área, meu irmão. Libera a pista aí, libera a faca. Libera de novo, que somos demais. A nossa equipe, você já sabe. Somos da onda. meu parceiro Jote aqui do ladinho, sai os lisos do mar, hein? Raizinho Gaiato! Só, só, remexe a cinturinha. Só, só, remexe a cinturinha. Só, só, remexe a cinturinha. Equipe boa, sinta-se boa. Equipe boa, sinta-se boa. Essa equipe só tem paradão. É só o filé de pirar o cabeção. Remexe, remexe, meu amor, a cinturinha. Na levada do eletro, essa onda contagia. Equipe boa, alucinando com você. Com charme, beleza e fazendo acontecer. Thiaguinho, o gringo, o Vitão, os penetras de Abaité, obrigado os penetras de Abaité aí presente hoje. O Narido Milzinho, o Carlos diz. Olha as gatas da curtição. Esse pio agito é demais. Bora, Denise, bora, bora, bora, bora, vai. Banda Eletro Hits. Era só bem na mesa, mesa. Sobe na estrutura. Fazem festa, fazem onda. Ninguém segura. São as equipes que sacodem o pão no poderoso Moraes. Como é que é? São pacotinhas, equipe Charminho. Equipe bom. Com a equipe Geraldo, eu vou me divertir. Vou curtir o Super Pop, Príncipe Negro e o Rubi. Essa é a galera que detona e é moral. Ao som do Cipork, é muito alto astral. Quem lembra aí do equipe do Geraldo, né, meu irmão? Vou fazer o C, que Príncipe Negro. É, Matheus! É o Super Pop, eu vou fazer o. Uniu dos amigos, bora pra cima, Gerson! Olha o Toninho na mão. E Príncipe Negro faz o quê? Faz o quê? Com o Super Pop, eu vou fazer o S. Rubi na vida, o som, eu faço a pedra. Com a equipe Geraldo, eu vou me divertir. Somos de Barcarena, vem curtir, vem curtir. Com o Super Pop, eu vou fazer o S. Rubi na vida, o som, eu faço a pedra. Só você começou. Rock doido, hein, Daniel Magalhães? Amigos, viu, meu irmão? Ribo, ribo, vai ser rock doido. Ribo, ribo, ribo do fit. Ribo, ribo, ribo do fit. Ribo, ribo, tá chegando e tem moral. Eles são do tribo som do digital. Vem, vem dançar, quero ver você curtir. Essa tribo é original, eles são do digital. Do tribo som, essa tribo manda ver. Velha guarda no cafezal, meu irmão! Ei, DJ, aumenta o som. Vem com a equipe super que o swing é bom. Eles são de cafezal, chega e aumenta o som. Fã clube super pop, a festa vai rolar. Olha, dia 21 vai ter Rock Detroit, viu, meu irmão? Super que swing é bom. Bora, índio. Som de cafezão, cheguei. Partiu cafezão dia 21, meu irmão. A festa vai rolar. Quero te encontrar em qualquer lugar. Essa noite eu vou com você ficar. Te encontro na luz do luar. A noite vai nos completar. Sozinha não quero ficar. E meu amor, que a festa vai rolar. Parceiro Rato Branco, Bralida, meus polêmicos da vila. Denise Pacotinho, Denise! Lo que me odia sigue tirando, yo sigo gozando, improvisando, con toda la mujer. Você está diante da maior estrutura musical do Baixo Tocantins. Este é o Guerreiro Tuxauã. E as flechadas de sucesso. Rapaz, está na hora de tocar aquela sequência. Dali DJ Anderson! Aquela sequência pra recordar hoje no Centro Cultural com o Guerreiro, meu irmão! DJ Anderson considerado. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Bora, Simão! Só vamos viajar na ponte aérea pra Belém do Pará. Lá, gordinho, lá, gordinho. É no 18. Se liga! Bora, Marcarina, bora se ligar assim, ó! Valendo! Explica-me por que razão não me miras na cara. Será que não queres que mude, que se restaurara? Todos tienes tentación y falsos sentimientos. Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro. Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme. Todavía no. Cinco, solo para finalizar el CD. Si antes de inventarse el amor, ya yo te estaba amando. DJ Anderson. El amor de Romeo y Julieta. Obrigado, família Fortuna, já vai ter tuba aqui do ladinho. O parceiro 7, o portal, o Mamute. O Mamute cremoso tá na área, rapaz. Valeu, Patinho. Também os Peneto, meu amigo Topete, por ali, Sona Mânia. O Vitão, os Peneta de Abaité, pode crer, viu? Valeu, só lá, meu amigo Pantoja, Eliseu, os Intocáveis de Abaité, valeu de montão! Alô, sem mancada! Já na reta final, Macarena! meu parceiro Thiaguinho. Os Peretas já baitei. Valeu de montão, Thiaguinho. Banda Luz. Se liga aí, ó. Está de volta. Bora pra cima. Parceiro Márcio, diretamente de Manaus, curtindo do Chau hoje, aqui no Centro Cultural de Barca Arena. Valeu! Bruno da Sky, a equipe Coyote está na área. Obrigado, família Explosão. Parceiro Smith aí, o Everton. Pra cima, vamos lá! Poder te bora, Tadeu! E os rastros de caridade tem meu. Garotinhos do Rock. Giovanni Robert Cal Ferreira, curtindo o índio. Bora, meu bonde! E aí, Wellington? Pra te desejo, se eu sempre estou contigo. Mesmo assim, me sinto só. Será meu amor que a vaidade não tem mais jeito. Não que eu não tenha esse amor. Então eu não te quero. O amor é tão sincero. Um abraço, bonde do Pássaro, tá na área. É lá do bonde do Pássaro. Não que sente medo com a falta desse amor. São coisas do coração, surpresas do destino. Não existe história de amor e não tem um final. Já na reta final, Margarina. Chaua, o guerreiro está de volta. Diga do céu, Trojan. Galera do JCL, obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Dunga, super abraço pra você, viu, parceiro? Já na reta final, obrigado, gente. Obrigado aí, a Prefeitura Municipal de Barca Arena. Obrigado a toda a Secretaria aí de Cultura. Um excelente evento hoje no Centro Cultural. Agradecer aí pela receptividade maravilhosa do meu amigo Benivaldo. Super abraço, meu Benivaldo. Patrick Umigelo, velho aguarda, meu irmão. Desejo tanto te encontrar. Nossa amiga Laurinha, obrigado, viu, Laurinha? Obrigado também, meu parceiro Cabelo de Miojo. Minha amiga Denise Pacotinha. Alô, Denise, obrigado a você também, viu? Estamos encerrando o nosso evento. Tem medo de se entregar como eu quero. Pode aguardar o tuchão aí. A garota bronzeada, hein, Benivaldo? Em todo lugar. Uhul! Eu choro, desejo tanto te encontrar. Você me faz sonhar. Banda Amazonas. O parceiro Robertinho Batista, obrigado, viu, Robertinho? Evelyn Vieira, alô, Evelyn! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer. Gente, pelo carinho, valeu de montão, todos vocês aí. Guerreiro do Chaua. É do jeito que você gosta.